Até agora tem-nos corrido dentro daquilo que nós achávamos que poderíamos ter capacidade de o fazer, se bem que poderíamos ter aqui mais 3 ou 4 ou 5 pontos, às vezes por infelicidade, outras vezes por outros motivos, não fomos capazes de angariar esses pontos, mas pensamos fazê-los nesta segunda volta, sabendo que é difícil, sabendo que temos se calhar o orçamento mais baixo desta série, conhecendo os outros, não conhecendo particularmente nenhum orçamento de outro clube, mas sabendo aquilo que pagam aos outros a jogadores e treinadores, nós com toda a certeza teremos o orçamento mais baixo. Sei que não vai ser fácil, mas com toda a dedicação, a vontade, o querer, iremos conseguir, que é manter nos campeonatos nacionais. O objetivo é ficar nos campeonatos nacionais. Acho que é o lugar onde merece estar o Oliveira do Hospital e penso que iremos conseguir, com mais dificuldade ou menos dificuldade, iremos conseguir esse objetivo. Portanto, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital destaca-se pela sua equipa sénior, mas também por um trabalho de formação que tem vindo a fazer junto dos mais novos, agora com condições também melhoradas, não é, Paulo? Sim, estamos a iniciar um trabalho das camadas jovens. Está o professor Albano, o coordenador de todas as camadas jovens, que está a fazer um trabalho excelente. Estamos a construir, estamos a sair do zero. Agora, sei que não é um trabalho de um ano, nem dois, nem três. É um trabalho que vai ter uma continuação, é um trabalho que vai ter que ser feito em 5, 6 anos. E só no final dos 5, 6 anos é que depois poderemos tirar frutos do mesmo. Mas o trabalho está a ser feito, está a ser muito bem feito pelo professor Albano e eu penso que dentro de 4, 5, 6 anos vamos ter frutos e vamos ter muita qualidade na formação do Futebol Clube do Hospital. Portanto, a ideia é atrair para o vosso clube, para a formação, os jovens que até aqui fugiam para clubes vizinhos. Sim, isso é sabido, toda a gente sabe que o Oliveira do Hospital perdeu a formação graças às condições que na altura nos eram dadas. Repare que mesmo assim, os jogadores que estão na Primeira Liga foram formados em Oliveira do Hospital. Eu recordo-me do Flávio, recordo-me do André Fontes, foram formados em Oliveira do Hospital. Eu até hoje ainda não vi nenhum jogador formado em outro clube do Conselho ou do Conselho dos Limítrofes, aqui jogando na Primeira Liga. O Oliveira do Hospital fê-lo em campos pelados e, portanto, mais fácil o irá fazer com as condições que o município nos proporcionou, tendo sintéticos e dando condições aos mais jovens fazer um trabalho completamente diferente, aos seus treinadores, melhorando cada vez mais a formação deste clube. Porque não faz sentido nenhum nós termos uma boa formação e depois não ter jovens nos séniores. Queremos formar bem, queremos formá-los como jogadores, como homens, para ter a capacidade aos 17, 18 anos estarem no futebol sénior. É essa a nossa ideia. Não queremos fazer formação para ter formação. Não queremos ter formação para distrair os miúdos e para dar uns pontapés na bola. Não. Aquilo que nós queremos fazer no Oliveira do Hospital foi o que fizemos no passado com umas condições que não são estas. Repare que os jogadores formados em Oliveira do Hospital, nós temos 5 ou 6 jogadores formados no plantel sénior e nos campeonatos nacionais